pintura, eu era tela. Se você fosse a chuteira, eu era bola. Se você fosse açaí, eu era a granola. Pra você ver de qualquer jeito dá, eu e você.